das terras é uma questão muito interessante, é uma questão que era previsível, depois de tendência que viesse a acontecer. Portanto, era importante é que a questão das terras não continuasse a ser tratada com tanta, digamos, liberdade. O direito da propriedade privada é um direito que encerra ele mesmo o direito de nada fazermos da propriedade. Portanto, se eu não quiser fazer nada na minha propriedade, eu, desde que tenha a propriedade com os marcos judésicos, ninguém tem mais nada que pôr ao pé. Se puser ao pé, há uma violação da propriedade, as autoridades são obrigadas a tirar o violador. Bom, a questão de Luanda, de facto, não pode também arrastar o resto do país. É só de Luanda. Então, é devolver Luanda ao bem. Porque Luanda, o que tem é falta de terreno. Por conseguinte, em termos de revisão da lei de terras, era importante que se pusessem a responsabilidade e o respeito para as autoridades competentes a si mesmo. Portanto, se a terra, por extensão, tem que ter alguém, algum titular, e se esse titular é o Ministro da Agricultura, por favor, não olhem para a cara do Ministro, olhem para a função. Se o Ministro é fraco, ponham um Ministro forte. Mas não podem olhar para a função cara. Como é que o Ministro do Urbanismo hoje é que concede terrenos para a agricultura? O Ministro do Urbanismo tem é que ele, Ministro, solicitar ao Ministério da Agricultura a incorporação de terras para fins urbanísticos. Esse é o primeiro passo. Os passos subsequentes cumprem-se. Não é porque é moda agora a urbanização, então o Ministro importante é o Ministro do Urbanismo. Desautoriza o Ministro da Agricultura. O Instituto de Geografia e Cartografia, independentemente da sua posição, se é defesa, se é administração do território, é único. Tem que só haver um Instituto de Geografia e Cartografia. Quando se põe um marco no chão, esse marco e a sua referência tem que ser levada para a georreferência internacional. Se você abrir um mapa, qualquer que ele seja, vê lá as fazendas da Austrália, dos Estados Unidos, as da Angola colonial, vê por onde passam os fios de alta tensão, as estradas, os caminhos de ferro. Portanto, só pode haver uma cartografia. Se só pode haver uma cartografia, aqui não há que diminuir a burocracia. Aqui há que impor ordem. Só. Violou a propriedade alheia, vai para o mundo. Construiu na estrada, tem que ser demolido. Está sobre linha de alta tensão, não se negocia. O Estado quer ocupar, negocia, paga a indemnização. Portanto, o que é que faltou então da era colonial que não trouxemos para hoje em dia? É o direito da titularidade da terra ao cidadão, ao angolano. Então proceda-se, por favor, companheiro. É dar mesmo título a essa gente, a esses pobres desgraçados, como disse a mãezinha, eles têm o direito àquele título. E você tem direito, até tem a obrigação de negociar. Portanto, pedir para haver reforma da legislação é amputar o populismo na legislação. E o que se passou aqui foi que, não acreditando que a lei de terras era importante, quando a agricultura defendeu a lei de terras, chegaram à conclusão, tempos depois, que as minas precisavam daquela lei. Os petróleos precisavam daquela lei. E já faziam recurso àquela lei, porque os estrangeiros disseram, não, a única lei que existe é essa lei da agricultura. É a lei do uso e aproveitamento geral de terra. Então, os camaradas, em vez de resolverem o problema, foram estragar a lei, desautorizando o homem da agricultura, metendo o sobra também a dar terra. Recurso finito. Não estica, não é elástico. Uma vez concedido, não pode ser mais retirado. Essa condição, caros camaradas, não permite desburocratizar. Uma vez concedido, não se pode mais retirar. Então, não dá para ser desburocratizado. Isso da Rai é para ser imperativa. Independentemente se veio uma patente, se veio a civil, se veio com os títulos. Não. Isso é que tem que ser respeitado. Portanto, na outra dimensão, para dizer ali ao nosso jovem, e na última intervenção, no, para si, o capim é capim. Para mim, um profissional da agricultura, o capim é pasto. E o pasto é um recurso econômico. Então, para eu ter um número de cabeças Y, depende da capacidade de carga do meu terreno. Depende das chuvas, depende das águas, depende de outras coisas. Não é hora para dar aula de agricultura, mas tampouco de receber de direito com que não tem, pelo menos, profundidade e saber respeito pelos outros. Por conseguinte, é preciso que nesta questão da ocupação ilegítima das terras, também se perceba que, uma vez concedido o terreno para fim agrário, na sua reconversão para fim urbano, temos que voltar a sentar. Não é direito? Você pediu a terra para fim agrário. Entretanto, a cidade desenvolveu e atingiu, é um direito seu, foi um custo de oportunidade, mas não tem direito à totalidade daquele terreno que foi concedido para fim agrário. Temos que iniciar uma nova negociação. Mas o proprietário desse terreno tem direito à participação de pelo menos uma fração igual a 10% do valor que está a devolver em terreno. Assim estamos a falar numa coisa mais adequada. De resto não é adequado. O resto não é adequado. Também há outra perspectiva. Chama-se a perspectiva da construção dos bens públicos. Estradas, vias de acesso, arruamento. Então, se a própria administração é que recomenda para fazer uma rua de 7 metros, e nos documentos da administração está a dizer que a rua é de 7 metros, então o cidadão constrói a sua casa até o limite da rua. Depois a gente pergunta, e o passeio, vais para onde? Não, fica aí. Portanto, 7 metros já reduziu o passeio. Portanto, a própria administração está-se a inibir. Não dá largura suficiente aos espaços destinados à circulação viária pública. A terceira consideração que eu tenho para fazer são os limites da competência. Se o administrador municipal, por competência, pode dar 1000 metros quadrados, por que é que insistem em dar 600 metros quadrados? O que é que ele faz dos outros 400? Aqui não há problemas no país de terra e contra os meus concidadãos que falam sempre em custos de infraestrutura, isso é uma grande patranha, é uma mentira. É simples, uma frente de 20 metros, se passar a ter 25 metros, só estamos a gastar um tubo a mais. Os tubos de água são de 6 metros. Então, não é para passar de 20 metros do terreno da frente para 25 que vai ter um custo substantivo de infraestrutura. Se o fundo for de 40 metros, estamos a diminuir um arruamento. Portanto, vamos passar a fazer arruamentos de 80 em 80 metros. Ou então pode ser de 100 em 100. Se for de 30 metros, como estão a fazer, vamos ter mais arruamentos. Vamos ter arruamentos de 60 em 60 metros. Portanto, não precisávamos de ter caído nesta coisa, senhores. Eu sinto-me muito mal, como governador, ter sido sujeito a esta convocatória para uma plateia assim como esta que está aqui. As nossas Forças Armadas têm uma hierarquia vertical. Não se pode conceber confundir as coisas. A nossa Polícia Nacional tem uma hierarquia. Então, nós não podemos, nem temos o direito de assistir impartamente a esta desautorização permanente das estruturas. Eu não aceito estar-me a ser misturado como governador, onde está administrador municipal, sombra, autoridade tradicional, ao mesmo tempo, para tratar de assuntos dessa questão. Agora, o Isaac fez uma intervenção mais acalorada e o país todo vai nos julgar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E não ia responder as perguntas que algumas até vindo se as políticas foram e a exceção dos doutores, do chefe da Casa Civil, sobretudo esta última colocada pelo engenheiro. O conselho que eu daria para essa última questão era perguntar ao senhor ministro da Administração do Território, ao senhor ministro da Casa Civil e ao senhor presidente da República, por que fez essa mistura e não essa mesma? Por que misturou governadores, autoridades tradicionais? Por que misturou toda a gente aqui? É bom perguntar aos seus superiores hierárquicos. Assembleia Nacional. Vamos ouvir, graças. Isso pode ter os meus próprios, os mecanismos, a maneira de ter de poder, e aí resolvam isto. Vamos às questões de fundo que foram colocadas e outras são respondidas pelo doutor Pedro. Bom, eu vou começar mesmo pelo engenheiro Isaac. E começando pelo engenheiro Isaac, vou começar por dizer alguns equívocos. Primeiro, desde 1966, que Vitória em Angola, um código civil, que em relação ao direito de propriedade, é claro em dizer que a propriedade está vinculada à sua finalidade económica e social. Isto quer dizer que, passado o período liberal da concessão de propriedade, aquela ideia de que a propriedade, eu faço dela o que quero, foi há muito ultrapassada. Em Angola, esta concessão começou em 76 e acredito que o Código Civil que vem aí dará continuidade. Quer dizer, eu tenho uma propriedade e não faço nada, já não é essa concessão de propriedade que estão nas leis mais recentes e nem sei se 66. É a lei mais recente. Mesmo o próprio direito de propriedade. Esse foi o primeiro equívoco. Não é o facto de ter uma propriedade que eu faço o que quero. A propriedade está vinculada a uma função económica e social. E isto não é doutrina, não é teoria. Eu está no livro sobre direitos reais do Código Civil que está em vigor em Paulo. Direito de uso e aproveitamento não é condição de atração de investimento nem nacional nem privado. Só um direito forte, o direito de propriedade, o domínio útil, civil, enfiteuse, poderia lhe dar essa garantia. Daí esta evolução. Parece-me que foi positiva. Estes são, pelo menos, os dois primeiros equívocos e são essenciais na construção que estamos a fazer. Diz que o problema das terras é só de Luanda. Eu acredito que não são só problemas de Luanda, porque de resto, enquanto foi o governador, também surgiram problemas na rua. Em termos de terras. Não é só um problema de Luanda. Talvez não tanto com a cuidado que se tem, mas o problema dos terrenos é um problema nacional. E continuará a ser. Julgo eu. E em Luanda coloca-se o maior habilidade ainda. Terceiro equívoco, falou aqui das hierarquias militares, etc. Não foi, sem razão, que o Presidente da República criou um grupo operativo militar para cuidar das questões do terreno. Não é por qualquer razão que o comandante, tanto quando sair da região militar do Luanda, se assim se chama, no quadro desse grupo operativo lhe foram dadas responsabilidades, porque o nível que se atingiu em matéria de ocupação de terreno de 2010 ou antes esta parte era tal que foi mesmo transformada numa operação de segurança. Daí a presença aqui de militares. E posso até dizer mais. O que foi dito foi, era necessário assegurar que todos os intervenientes estivessem presentes nesse seminário e que não faltasse, porque se alguém faltasse era para não realizar. Isto para responder ao governador de Benguela. E continuando com o governador de Benguela, diria o seguinte: algo que pode de facto ser refletido, e aí concordamos consigo, tem a ver com o seguinte, e eu aqui falo nisso, é preciso refletir sobre as competências para conceder terreno, isto é, as competências para os administradores municipais, governadores provinciais e do próprio ministro. E neste quadro, também haverá que analisar a questão que coloca. Será que o ministro do Urbanismo deve também continuar a conceder terrenos quando estamos a tratar de terrenos para fins agrícolas? Essa é uma discussão a ter. É uma discussão que deve ser tida. A teleologia que está por detrás desta norma da lei de terras fora. A questão essencial sobre a gestão de terras num país é o cadastro. E sendo que o ministro do Urbanismo tem a tutela do Cadastro Nacional de Terras, devia ser ele a conceder aquele limite de terrenos mediante parecer vinculativo da, no caso, terrenos agrícolas, do ministro da Agricultura. Mediante parecer vinculativo. São duas razões. Primeiro, parecer vinculativo. Segundo, que ele é o responsável pelo Cadastro Nacional de Terras. E aí não se está a olhar se é ministro forte, se não é ministro forte, porque institucional e legalmente é uma competência exclusiva que o ministro tem, é a competência delegada, mas nesta dupla dimensão. É vinculativo, que ele não pode. Se ele conceder terreno sem parecer vinculativo, estamos perante uma novidade. Agora, nada obsta que se possa fazer uma reflexão no sentido de dizer, olha, terrenos para fins agrícolas, ministro de Agricultura. Mas temos os terrenos para fins de instalações mineiras, ministro da Geologia e Minas. Veremos. Porquê aqui? E porquê é que se centraliza o cadastro? Centraliza-se o cadastro por, entre outras razões, o seguinte. É que o território pode ter diversas finalidades e não raras vezes surgirão no seio do próprio Estado conflito de interesses. Isto é, se vamos prosseguir num determinado caso, por exemplo, a construção de uma instalação mineira, ou se, naquela área, vamos fazer uma operação petrolífera. Ou ainda, se vai ser para a agricultura. É preciso centralizar o cadastro para que se tenha um controle do território e, no final do dia, se vai afetar a terra ou o terreno para um determinado fim, alguém tenha esse cadastro para ajudar. Mas, considero que, no quadro desta reflexão, é bem possível fazer-se esta alteração legislativa no sentido de dizer-se cada ministro, em função da qualidade e classificação do terreno, terá a competência para decidir. Neste aspecto, distingue caro amigo governador, estamos plenamente de acordo quanto à possibilidade da reflexão. No mais, fiz aqui, procurei demonstrar com o devido respeito os equívocos de que parte quanto às conclusões a que chegam. Questão colocada pela doutora Maria Luísa, por quantas que elas aqui eu não me referi, vai a doutora Pedro referir-se, e estas são aquelas que eu acho que deveria responder. A doutora Maria Luísa coloca dois tipos de questões que me parecem serem fundamentais e decisivas neste processo, neste seminário. Uma primeira tem a ver com os investidores terem, digamos, vendem, já fazem um investimento, depois vendem as casas, mas apenas com o título, contrato, promessa. E tem razão no conceito de caráter. É que eu não sei se eles tiverem incluído em vendas, como tem acontecido, se não se trata de venda bem alheia. Porque ainda nem sequer saiu da esfera política do Estado. Só o sairá quando chegar à fase final, constitutiva do direito, na fase registral. Portanto, aqui estamos inteiramente de acordo. Mas, e o objetivo desse seminário é simplificar, sim, os processos para que, e aqui está também mais uma resposta que eu queria dizer, é que precisamos simplificar para aquilo que ele próprio diz ser todos nós devemos ter um título. Eu estava a dizer ao ministro Queiroz, que estudou muito isso quando tratou da sua tese de mestrado sobre economia informal, que é um professor soito que fala muito sobre o problema da terra, como a terra como principal ativo que tem cada cidadão. Mas com todo este procedimento que eu aqui fiz referência, é possível garantirmos esse título final, esse direito ao cidadão? O exemplo da doutora Maria Luísa dá, até os investidores não conseguem ter tempo suficiente para termos um título final. Eu apresentei-vos aqui os procedimentos todos. Para além de, o próprio nosso sistema de registro, ora de trás, sucessivo ou não, ele próprio também deve ser reformado. Isto é, quando a reforma da justiça sei que se está a fazer, a reforma do registro para facilitar a vida ao cidadão e lhes dar a devida cidadania económica, como de resto também quer o legislador. Portanto, estamos de acordo com a Maria Luísa. Mas o problema mais sério é o outro que coloca, e que eu li aqui no seu pedido de intervenção, é que temos imóveis anteriores a 73 que foram ocupados hoje por cidadãos que lá mesmo não tem, e que, nos casos, a titularidade ainda nem sequer passou para o nome do Estado. Temos situações agora em que o Estado constrói, estamos a falar de centralidades, etc., os projetos da SABEP e por aí fora, em que o Estado está a vender, mas não tem a situação daquele imóvel regularizado. Este é um problema muito mais sério ainda. Como é que o Estado está a vender um conjunto de edifícios e bens que nem sequer estão na esfera jurídica de quem o está a vender? Isto pode atingir quase que burla por defraudação. Portanto, o mais sério e importante seria tratar da regularização jurídica. É claro que também é um processo moroso, porque eu tenho aqui apontado. Primeiro temos que ter o cadastro de imóveis. Depois vamos ao registro, a conservatória do registro predial, onde previamente o plano de urbanização deve ser registado. Depois temos a inscrição matricial dos edifícios na repartição fiscal competente. E só depois é que temos, por iniciativa pública, o registro da conservatória do registro predial. Mas todos esses passos em relação a esses edifícios feitos pela Sabia, feitos pelo Estado, nada foi feito em relação a isto. E fica difícil transmitir o direito ao cidadão. Fica difícil transmitir a propriedade ao cidadão sem ele ter percorrido todos esses passos. Espero bem que o Dr. Rui não volte a cometer este zero, agora foi mais tempo. Mas é preciso rapidamente corrigirmos isto. Tanto assim é que acho que está publicado em Diário da República, faça a constatação desta situação, e ainda estava lá na presidência, que promovemos a aprovação de um decreto presidencial sobre a regularização jurídica de imóveis que deve ser feito, aqueles que são da iniciativa pública e aqueles que são da iniciativa privada, onde estão os órgãos responsáveis, as tarefas do governo provincial, as tarefas das conservatórias, do Ministério da Justiça, etc. Não sei se nem mais uma lei burra que aí está. Mas tudo quanto procedimentalmente deve ser feito, aí está. Eu queria deixar, essas são, digamos, as questões que ficaria muito difícil do ponto de vista responder ou higienizar, mas, apesar de eu não ter uma função pública e ser amigo de longa data, senti-me com autoridade e legitimidade para responder. Não sei antes dar aqui uma pequena chega relativamente à questão que foi colocada pela doutora Maria Luísa, relativamente à coordenação jurídica dos imóveis. Para informar que foi muito recentemente assinado já um contrato entre o Ministério da Justiça e uma entidade privada que vai tratar deste processo de regularização jurídica de imóveis na sequência de um trabalho que está sendo feito já na cidade do Quilombo. Portanto, este processo vai continuar sendo, tendo como prioridade o trabalho feito já na cidade do Quilombo e vai estender-se por um período de aproximadamente 5 anos, passando então para todos os imóveis, incluindo aqueles que há bocado citou. Portanto, só para dar esta informação também à doutora Maria Luísa, e passar-lhe já a palavra ao Dr. Pedro. Muito obrigado. Eu vou começar pela ordem de responder às perguntas feitas pelas mulheres. A doutora Luísa perguntou, falou sobre a questão dos investidores estrangeiros. Eu não percebi, mas gostava de chamar a atenção. De saber se estes imóveis que são vendidos foram adquiridos em terrenos urbanos ou rurais, porque os estrangeiros não podem ter propriedade urbana, só concessões rurais. Na questão das comunidades que aparecem com estrangeiros para fins de concessão, é o que já disse. As administrações consórcios não têm competência para conceder e vir acompanhado de um estrangeiro só mostra que o fim especulativo também reside nesta comunidade. A questão do Pita Cinco Fio, Pita Cambejé, eu conheço bem, conheço pessoalmente. Mamá, eu acho que está lembrada de mim, porque já esteve comigo mais de 5 vezes. E o que acontece é o seguinte, eu já expliquei a vocês, a vossa comunidade, o vosso grupo de pessoas, vocês são formados, são intitulados como Comissão de Moradores de Vida Cambejé. Solicitei-vos a documentação que vos habilita como Comissão de Moradores, não tem. Eu penso que o Presidente está aí, o João Manuel, não tem. Vocês têm requerimentos que vocês fizeram à administração, têm o agregado familiar constituído, mas para uma coisa, vocês, quando estavam no terreno, vocês são camponeses. São camponeses, praticam agricultura. É estranho como é que de camponeses agora vocês têm casas. Essas casas que vocês construíram não foram autorizadas. Demolição. Vocês escreveram, tanto para o Ministério do Urbanismo, para o Governo da Província, como também para o Ministério do Urbanismo. Está secretado. Passando à primeira questão, que o jovem ficou indeciso, não sabe ao certo se quais são os documentos que devem ser tratados. Os documentos que eu referi, que estão previstos na lei, são os únicos exigidos para serem regulados no seu direito. Fora estes, são todos nulos, não têm qualquer validade. Respondendo o governador de Benguela, olhando para a função e não para a pessoa, eu quero ressaltar o seguinte. Na lei de terras estão previstos 5 direitos. Dentre eles, temos o direito de propriedade, que é o direito que já está fora da esfera do Estado, e temos o direito de superfície, que é transmitido através da concessão. A concessão significa não dar a propriedade, mas significa emprestar o direito para usar a terra como se fosse sua, mas continua a pertencer ao Estado. Por isso é que concessão de direito e não direito de propriedade. Falou na questão do que o Dr. Benjamin disse que vai, pode ser a reflexão sobre a competência do Ministro do Urbanismo e o Ministro da Agricultura. Tal como diz a lei, que é mediante parecer regulativo, tem acontecido. Os terrenos agrícolas, na competência do Ministro do Urbanismo e Habitação, todos eles têm parecer vinculativo do Ministro da Agricultura. Inclusive, se há um pedido de 5 mil hectares, o Ministro da Agricultura, pela sua natureza, entenda que são 2 mil hectares, são 2 mil hectares que são concedidos. E isto por causa do cadastro, e na sua própria explanação deu a resposta. Disse que olha para o mapa da Austrália, olha para o mapa de outros países e vê as terras bem identificadas. É mesmo para isso que o cadastro é unificado, é mesmo para poder identificar onde estão os espaços concedidos ou por mais diversos fins. Eu concordo quando disse na questão da transformação do terreno agrícola para terreno urbano, que deve ser renegociado, porque 30 hectares para fim agrícola é diferente de 30 hectares para fim urbano. 600 hectares para fim agrícola é é agricultor, mas 600 hectares para fim urbano já estamos a tornar-nos num administrador. Falou também da questão dos terrenos agrícolas ser necessário que eu tenha espaço. Não sou agrônomo, mas eu discordo, porque hoje em dia nós sabemos que o gado, o bolo, o vinho, anualmente come, para se alimentar, precisa de 2 hectares. Com o avanço da tecnologia, nós sabemos que já não precisamos dos 2 hectares, não precisamos de 2 mil hectares. Temos concessões, temos projetos, temos exemplos do gado de engorda. Quer alimentação, pode colocar o café em fardo e já vai.